da DAEL, após DAEL voa Coral, após Coral conforme rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, aciona 5030 nos três pontos. Autorizado 240 para a IDEL, decola 528, mantenha proa por até 2500 metros. Esquerda, DAEL, Coral, conforme o plano, 208, 060. Voo 2097 correto, portão 11, não chama branco de espectro na mesa. Chama branco, voo 2097. 1659, copia? Copia, voo 1659. Autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 2500 pés, após curva esquerda no perfil da saída da El, Leda, Irumi. Após Irumi, conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5041 no transponder. Autorizado Galeão nível 360, decolada 28, mantenha a proa 2510, esquerda, perfil Israel, Leda, Irumi. 208, 5041, posição 10, vai chamar a ponta. Obrigado. Tenta. 4065, copia? Autorizado para Campinas, nível 340. Decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 2500 pés, após curva esquerda no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta peso 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5022 no transponto. 340 aprovado para Campinas, decola 28, 2500 pés na proa, após a esquerda é o Leda Mótima, abre 10, 28 ao controle, responde 5022, azul 4065. Azul 4065 correto, portão 3, chama branco de deck na mão. Oi, Salvador, muito boa tarde, é o Guardião 01. Guardião 01, boa tarde, é a parte rotatória. O 01 no Traverso Norte da Torre, aqui próximo ao centro da rotatória, quando autorizado para Salvador. Sente direto para o Graia? Afirmativo. Sente, por enquanto, siga para a rotatória, o Guardião 01. Afirmativo, por enquanto, rotatória, 01. Passa Lima Bravo, solo 5-1, livre à esquerda, solo 1-2-1, decimal 1. Estou em Salvador, boa tarde, Fosseiro 2101, localizador. Boa tarde, Fosseiro 2101, continue a aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre, 2101. É 3193, estimado mais 2 minutos. Pêndulo 17 segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5045 no transponder. 360 Brasília, decola 28, alerta 1, pêndulo 17, mantém a poleta 2500, curva esquerda, poeta. 1208, 54, corrigindo, 5045, transponder, 6321, está na ponte 612. Channel 6321, correto, portão 6, chama pronto, tiver ensinamento. Chamará. Salve Salvador, voo 2097, pushback acionamento, portão 11. Voo 2097, autorizado, reporta ataque. Chama pro ataque. Salve Salvador, um abraço. Um abraço, confirma o impacto de destino. Gente, inicialmente táxi via Alfa, mantém a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando para ingresso. Via Alfa, Juliette aguarda para ingresso. Pastor 20, recebido o plano. Só um instante, por gentileza, confirmando o nível solicitado 1990. 90, pode acionar com o grupo? Afirmo, no pátio militar, guardando cópia. Pastor 20. Estou guardando cópia, pastor. Vou na cidade de Laude Freitas, a baixa altura, quando for autorizado pela torre. Então, antes de seguir para o TAT 4, faz sobrevoo em Lauro de Freitas? Afirmo. Vicente, em que localidade o Guardião 01? Na parte central de Lauro de Freitas, próximo já à Vila do Atlântico ali, naquela parte da estrada do Coco. Guardião 01, autorizado, reparte retornando para Salvador. E para sobrevoo a baixa altura, no máximo 47, passará após o sobrevoo no norte de Salvador. Ali mantém 28. Ali mantém 28, 393. Pois 101, solo 55, livre à esquerda, solo 121, décima 1. 1211, consolo, consolo 2101. Afirmando destino parte militar? Afirmativo, prossegue para a base aérea. Gente, nesse caso, livre à direita, táxi da nossa frequência, frequência livre a estacionar, 2101. Gente, 2101. Táxi via pátio 1, ingressa no pátio 3 e reporta para ingresso na táxi aí Alfa via Kilo. Pátio 1, pátio 3 e chama para ingressar na Alfa, 2017. Azul 4065, autorizado, reporta táxi. Autorizado, 4065. Vê de nós. Deve decolar de cabeceira 28, tá? 3093. Faz aeronave da Gol, ingressa no pátio principal, reporta novamente na táxi de Lima. Passagem. 3966. Salvador, Oceania 6142, ponte espera 228, pronto. Oceania 6142, mantém o ponte espera. Mata aí. Salvador, boa tarde, 884, posição 2. Bom, 884, boa tarde, número 2 para a cópia. Prepare a saída, Aron, aguardando. Guardando, obrigado, boa tarde de papapapá, Zulu, Juliette Serra. Boa tarde, Zulu, Zulu, Juliette Serra, segue na sinal zona 7, parte final de 3 milhas. Comandante 3 milhas, Zulu, Juliette Serra, por gentileza, confirma o vento? 210 graus, com no meia dúzia de nós. Juliette Serra. 3193 decolado ao 57, controle 120, decimal 8, bom voo. 2083, comandante 3. Zulu Juliette Serra, desce para o número 1000 pés. Bom nome, Serra. Bom nome, 659, qual o estágio da iniciada com a aeronave Cirrus? E lá está a retaguarda, não me escuta aguardando. Gol 2097, prossegue o táxi via Kilo Alfa até o ponto de espera da pista 28, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Kilo Alfa 1895 lá, 1015, obrigado pelo trabalho. 210 graus, como 5 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, na 284, 9, 6 milha, não, 5 milhas agora. 120, copia? Autorizado para Fortaleza, nível 190. Decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 2.500 pés, após curva à direita, no perfil da saída Lotar, Uno Bravo. Intercepta Zulu 9 e após conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5046 no transponto. Sai de seguir reduzido? Afirmo, seu reduzido, visual com tráfego na 28. Tente aguarde autorização para pouso. Que é... 220, apenas confirmando, após decolagem, mantém pro até 2500 pés. Pastor 20, correto, no pátio militar para o táxi, chame a torre em 118, decimal 95, só confirmo para ver. Gente. Afirmo, calibre curso 110, reporta táxi, economia 59. Alfa Lima Bravo, prossegue Lima, Mike Quebec, na Quebec, mantém a posição, chame a torre em 118, decimal 95, para prosseguir o táxi até o pátio 4. Tira para ver se está bem, para aguardar. Azul 4065, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 40, 120, CLE, participante. Azul 4065, prossegue o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. 105, Juliette Alfa, ponto de espera, 18, 95, Azul 4065, bom trabalho. 1211. Corrido, 211. Salvador, pastor 20 para o táxi, espaço sanitário. Pastor 20, altímetro 1015, livre táxi, chão para o cruzamento. Frente, via Quilo, ingressa no pátio 3 e reporta para ingresso no pátio principal. Frente, via Quilo, vou reportar para ingresso no pátio principal, vou no 9. Mandou, mandou sua autorização para aproximar direto para o Brasil. Agiliza na retaguarda da aeronave na curva final do ano 7, guardião 01. 01, agiliza. Para o pátio do Brasil, bom dia. Espera pronto, boa tarde. 181 a bordo, Florianópolis, 1340. Gente, vento 200 graus, fono 4 nós, altímetro 10 no 5, reparte solo controlado. Ok, ventilação Antônio, reportarão solo controlado 01. Como 738, aguarde autorização para pouso. 38. Pelo Jet Serra, solo 02, informa o pátio. Tente livre táxi, pátio 5. Principal, portão 09, 9, 0. Bom, no 884, copia? Pronto, no 884. Autorizado para Aracaju, nível 230. Decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 2500 pés, após curva direita no perfil da saída Aron, após direto Aru, após Aru, em coordenação com o controle, no 208. E o transponder 5047 no transponder. Para Aracaju 230, decola 28, mantém pro 2500. Curva direita, perfil da saída Aron. Após a saída direta, Aracaju coordenará com o controle 208. 5047, é o transponder do 1884. Já pronto na posição 2. Bom, 1884, correto. No portão 2 autorizado, reporta táxi. Reporta na táxi. Delta, continua a aproximação, desça 1 no meu pés, reporta 3 milhas fora, ajuste no 0 no 5. Reporta 10 mil, Victor Kilo Delta. Zero 1 no frequência livre, boa tarde. 1738, solo 04, direita, mantente da Alfa, chame o solo 121, decimal 1. Confirme, a gente está levando nativo aqui, é possível? Uma Delta, segue, ultrapassa o ponto de espera e antes da Alfa chame o solo, 1211. Tá ok, então ali pra cá, segurando na Delta, entra na faixa do seu quilo e chama a Alfa. Negativa, ataque seu em frente é a Alfa, mantenha antes da Alfa e chama o solo, 1211, voo na 738. Tá ok. 738, boa tarde, tá ali pra... 732, boa tarde, dá passagem da nave da companhia, após ingresso Alfa e reporta antes do ataque 2 LED para ingresso. Dá passagem, ingresso Alfa, reporta antes do ataque 2 Xanem 142, pode alinhar? Xanem 142, afirma, Lima tem cabeceira 28. Alinha, mantém na 28, Xanem 142. Pastor 20, autorizado o cruzamento da pista 10, Delta, antes da Alfa, chama solo no 211. Vitor, quilo Delta, avistado, cheque trem, autorizado pouso, pista na 7, vento 200 graus, na 7 nós. Passagem chegar autorizado, quilo Delta. Pastor 20, prossegue o táxi Alfa até o ponto de espera da pista 28. Quando no ponto de espera, torre transfere novamente 1218 decimal 95, bom voo. Delta Alfa, até o 738, Juliette, portão 04. Juliette 04, 1738. Salvador, Xené 6321, no posicionamento no 62. O Xené 6321, no portão 62, autorizado, reporta ataque. Autorizado, reporta ataque, o Xené 6321. 28. Teve decolagem 28, o Xené 6142. Vitor Kilo Delta, solo 07, confirma o pátio. Gente, libera na sua parte, funciona a frequência livre. Posição por gentileza, eu vou checar junto ao impresso. É a mesma que colocou o portão 04 de passagem. Ok. Para táxi 1884, 1105 a bordo, 2 horas, altera Salvador. 1005, 4 horas e Salvador confiado. Prossegue o táxi em frente. Bate 1, bate 3, reporta para ingresso na taxiway Alfa, vê aquilo. Bate 1, bate 3, reportará para ingresso na Alfa, vê aquilo. Só apenas confirmando 2 horas de autonomia, 2 horas. Gente, 2 horas. Por gentileza, dá passagem na nave da Gol que está à frente, a mesma vai prosseguir agora, portão 10, e após o senhor prossegue via Juliette Alfa, ok? Passagem à companhia e após prossegue 1824. 1738, prossegue em frente, parte principal, portão 10 agora, reposicionado. Agora tem uma avião puxando ali. 59, boa, não tem muita espera. Só seguir 1884, então? Afirme, segue então em frente, bate 3, quilo alfa, até o ponto de espera da 28, quando lá a torre transfere 118, decimal 95, um bom voo. Bate 3, quilo alfa, 895, traço, boa tarde, bom trabalho. Igualmente. Droga, 135, 67, boa tarde, informação terra, posição 4, Federação Brasília. Então 3567, só o estetoscópio, prepara a saída, Elefa 1 aguardando. Elefa 1. Decola 2017. Fiz o corredor hoje na concessão? Tá visual. Pode a passagem do mesmo ali, mantém a cabeceira 2017. Ali mantém após o Urbana final, voo 2017. Zona 54, SOS 10, libera na próxima esquerda, ultrapassa o ponto de esfera e chama o solo 121 décima 1, antes da Índia. Zona 1, antes da Índia, para a Zona 54. Torre Azul 4462, 2000 do Serra. 4462, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajustando 015. Aguardando 10 Azul 4462. Só 3154, mantém a posição no taxi Índia. 00 graus, 17 nós, autorizado a decolagem 28. Ali pra decolagem, 2017. Oceané 6321, táxi via pátio 3, reporta para ingresso no, correção, pátio 3, alfa até o ponto de espera da pista 28. Então, autorizando táxi via pátio 3, quilo e alfa até o ponto de espera da 28, Oceané 6321. Delay approach 2101, stand by to copy. Stand by to copy. Stand by, delay approach 2101. Gol 1738 vai prosseguir até o portão 10, após a passagem da aeronave da Avianca. Após a Avianca, prossegue até o 10. O 7-3. Após a passagem do Boeing da Volk, vai prosseguir para o portão 10, prossegue para o portão 05. Autorizado, retaguarda do colega da Volk, 0154. A Azul 4462, Solos 14, libera a esquerda, chame Solen 12, na décima 1, antes da Alfa. 21, antes da Alfa, Azul 4462. Boa. Boa, cara, Azul 4462, Alfa. Azul 4462, mantenha a taxi Delta. Aciona Delta, 4462. 4462, por gentileza, ultrapasse o ponto de espera da taxi Delta. Ultrapassando. Confirme? Está 3567, só mais um minuto. Mateu, gol no 659. Juliette, portão 03. Alto, Juliette, por 3, 4462. Pra Mateu, gol no 659. 567, pronto, cópia. Escuta, 3567. 3567, autorizado Brasília, nível 360, via Pizulu 17, decola da pista 28, mantendo pro até 2500 pés. Após a decolagem, curva à esquerda, no transponder 5034, controle 1208. Autorizado Brasília 360, Pizulu 17, decolando a 28, mantendo pro até 2500 pés. Transponder 5034, controle 208, 3567, confirmado após 2500, saída da Inefa. Após 2500, Elefa 1. Elefa 1, 3567. Brazilian Force 2101, ready to copy? Ready to go ahead. Brazilian Force 2101, cleared to Brasilia, flight level 380 via Upper Zulu 17 after according of flight plan route. Runway 280, maintain heading attack until 2500 feet after turn left, Elefa 1 departure. Skog 5015, Salvador Approach 120.8. Brazilian Force 2103, Brazilian MFC, via Brazil 15, 17, Brazil 17, then 5015, departing runway 28, main runway heading 15,500, after then left, level 1 departure. Skog 5015, departing control 120.8. Brazilian Force 2101, read back correct, report to Red Force startup. Report Red startup, Brazilian Force 3567 autorizado, reporta ataque. Autorizado, 57. Alinha e mantém cabeceira 18. Alinha, mantém 18, Bonamia 3-1-4, solo 2-0, libera, próxima à esquerda. Chame o solo em 1-2-1, décimo 1, antes da Índia. Canal 6327, só um instante, cópia. Confirmando o nível solicitado, 2-4-0. Sim, só um instante, coordenação política. Na 6314, prossegue um táxi um pouco mais à frente, liberando o ponto de espera e mantém a posição, a retaguarda no trabalho da TAM, aguardando para ingresso no pátio principal. Está pronto, agora na 659. Estou aguardando a aeronave liberar totalmente a pista. Fecha. Vento 2, correção 180 graus, 16 nós, autorizada a decolagem 28. Inicial 28, Bonamé 59. Para o táxi 157, 166 a bordo, 3 horas e 30, alternando Berlândia. Espera da pista 28, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, um bom voo. 10 no 4, direto ao ponto para 28, no 95, 3567, uma boa tarde. Boa tarde. Bochané 63 no 4, ingresso à Índia, portão 62, tentando a aeronave da TAM. Oceaner 6327, copia. Autorizado para Ilhéus, nível 240. Decola da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 2.500 pés, após curva esquerda no perfil da saída da El. Após da El voa Coral, após Coral conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5072 no transponder. Na 6327, correto, portão 1, nós chamamos pronto para o SPEC, seu nome. Bora. 20, vento 190 graus, 169, autorizado decolagem 28. Decolagem 28. Salvador, boa tarde, 284, ponto de espera da 28. 284, boa tarde, mantém ponto de espera. Mantém, não se escuta. Brazil Air Force 2101, clear Sarapa, Fort Wire contact. Fort Wire contact, Brazil Air Force 2101. 20, decolado 125, controle 120, destinou 8, voo. 208 agora, muito obrigado. Quatro, a Lima tem cabeceira 28? A Lima tem 28, 884. Mono 966, boa tarde, informação Sierra, copia Campina Grande, nível 370. Copia, já ouvi a Sierra, vou no 960. Gente, autorizado para Campina Grande, nível 370, via Upper Zulu 10, Neuma e após direto. Decola da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 2.500 pés, após curva à direita, no perfil da saída Aron, transição Zipar, onde intercepta o Esterovi e segue conforme. Controle em 120 decimal 8. Aciona 5111 no transponder. Autorizado nível 370, Upper 10, Neuma DCT Campina Grande. Decolando a 28, mantendo a proa até 2500, quando curva à direita, na Aron Zipar. E aí intercepta o Esterovi. 120 decimal 8 é o controle de saída. 3-4, adiciona 5-1-1-1, Lono 966, está na posição 09. Lono 966, correto, portão 9, chama pronto, feedback, chama mesmo. Tem que pronto, chama o Lono 966. Temos a 28, no 884. Terry Abram until threshold correction until taxiway hotel and contact to cross runway 10. Yes, taxiway hotel Bezerra, taxi 10. 6321, boa tarde, ali mantém cabeceira. Ali mantém 28, chama 6321. Decolada 30, controle 120, décima 8, morro 208, graças ao serviço, boa tarde. Brazilian Force 2101 is cross runway 28 via Delta Alpha until hold point runway 28. Contact the tower 118.95. For Brazilian Force 2101. 2101 cross runway 28 and then Alpha to holding point runway 28. There, contact tower 118.95. Na 321, no vento 190 graus, 15 nós, autorizada a decolagem 28. Seguir decolagem 28, chegando na 321. Torre 3567, pronto, ponto de espera 28. 3567, boa, mantém ponto de espera. Mantém. Então, contato ao salto, por gentileza, faça o cheque de equipamento e reporta novamente. Telemetria 321, decolado 32, controle 120, décima 8, morro. 208, boa. Zona 55, autorização para Guarulhos, 340, sem chefe. Então, 3155, boa tarde. Informação Serra, confere. Guarulhos, autorizado nível 320. Decola da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 2500 pés, após curva esquerda, no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, décima 8. Aciona 5101 no transponder. 320 autorizado, decola 28, mantém a prova até 2500, curva esquerda, interceptado da Euler da Motiva, perdulou 90 conforme. 5101 no transponder, 1208 é o controle de saída do 3155. A 3155, o atendimento correto, chama quando pronto. Foi pronto. 170-73, prossiga. Marinha 7073, faça o check no equipamento, está ininteligível. O Xanar 6327 chama para o pushback. Marinha 7073, prossiga. Maria 7073, confirma o setor de sobrevoo? Torre, Salvador, é o Patatá, Mike, boa tarde. Maria 7073, autorizado Salvador, Salvador, decolando da pista 28, comprou a do litoral sul a 500 pés. Transponder 5037, controle 120.8. Quente, mantém a linha do litoral, reporta final 35, Mike Golf Mike. Mike. Informe chuva leve sobre o campo. Mike. Maria 7073, coteja mato correto, confirma o PLB. Maria 7073, copiou o sal? O 2 para o acionamento táxi, torre 98, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 4. O Xanar 6327 está autorizado no 01, no chama táxi. Estamos na 28, seu 3567. Brasileiro Air Force 201, holding point 1828, ready to come. Brasileiro Air Force 201, maintain holding point. Maintain holding point, Brasileiro Air Force 201. Maru! Brasa, transfere. Venda, confirma intenções? Intenção é pouso no grupo Zulu, Camaçari e Jalássara. Gente, dá presente, a proa Camaçari e chame o controle, 120 decimal 8. Chamaram o controle, fazendo. Então, 3567, decolar 237, controle 120 decimal 8. 1208, então 3567. Correu, o Michael Fumac está na final, Patrício. Mike Golf Mike avistado, autorizado pouso pairado, cabeceira 35, informa pista molhada, o vento 190 graus, 1 nós, reporta no solo. Mike. Torre Eco Índia Novembro. Eco Índia Novembro, continua a aproximação, reporta final de 3 milhas, com ajuste no 0 no 4. Afirmativa, Eco Índia Novembro. Mike, na vertical 3. Golf Mike, dá presente, autorizado táxi aéreo, reporta na papá. Mike. Mike 5. Sim. Libro. Tem estacionado frequência livre, Mike, Golf Mike. Ah, extra. Salvador, boa tarde, gol 1620, final 28. 1620, boa tarde, continua aproximação, informo chuva leve, ajuste 1-0, 1-4. Ciente, 1-0-1-4, gol 1620. É, com índio, não vai ter condição de agilizar, para evitar a espera. Ciente, reporta na curta, é, com índio, não vai ter, informo chuva leve, ajuste 1-0. Vai estradas. É, com de novembro avistado, cheque trem, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-90 graus, 1-6 noite. Ah, bem, bem. Salve, voo 966, posição 9, solicita pouso, será? Voo 1966, está autorizado no 09, chama ataque. Autorizado 09, chama ataque, 9-6. Avisado pouso pro gol 1620. Aproximação 1620. Cheque trem, vento 200 graus, 17 nós. Autorizado pouso 28. Baixar travado, autorizado pouso 28, gol 1620. Novembro, solo aos 42, consumo pátio. Autorizado, backtrack, reporta livrando na ótica, é com o dia novembro. Ali mantém 28. Ali mantém 28, o parceiro é 2101. Gol 1620, solo 42, libera a esquerda, chame o solo 1, 2, 1. Esquerda 2101, gol 1620, agilizar. Gol no 966, no próximo para o táxi a bordo 1-4-0. Alternado é Recife, na autonomia 0349. Passe o ponto de espera. Outra base, ponto de geral de trem, gol no 1-0. Táxi autorizado até somente o prazer de 62, gol no 966. Só no gol no 1-0, ligou. 1-6-2-0. Portão 04. 04, gol 1620. Quatro. 96. Forja Aérea 2, correction, Brazilian Airport 2101, cleared for takeoff, runway 28, wind 200 degrees, 16 knots. Brazilian Airport 2101, cleared for takeoff, runway 28. Salvador, o azul 4198, boa tarde, informação de guerra. Azul 4118, aguarda para cópia. Aguarda, só pode ir para a saída, por gentileza. Marinha 7073, autorizado táxi, chama na hotel, ajuste na 05, confirma o problema. Vai prosseguir com táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 28. Já está, táxi Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28. Nós mesmo. Force 2101 airborne at 45, departure 120 decimal 8. Departure 120 decimal 8, can I have a good day, Brazilian Force 210? Blue call. Sou Salvador, Xenemia 327, pronto. Xenemia 327, mantenha ponto de espera, boa tarde. Manterá o ponto de espera, Xenemia 327. Salvador, boa tarde, é o TAM 32197, final de 9 milhas. TAM 32197, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste ano 015. Positivo, 1015, aguardando autorização, obrigado. Marinha 7073, condições de agilizar o cruzamento? Marinha 7073, autorizado o cruzamento da pista? Reporta na Delta. Marinha 73, ultrapassa por gentileza, ponte de espera. Marinha 7, cheque trem, vento 200 graus, 15 nós, autorizado pouso 28. Ok, livre pouso, tá 3217, muito obrigado. Marinha 73, grato, tem condições de decolagem da presente com proa sul, sem interferir com as aeronaves?